E agora procuraremos partilhar com vocês, mandando sketches, colagens aí, através do som. Agulhas eu vou, daí a casa treme. Sinfônica. DJs, os reis do toca disco. 1, 3, 2. Yeah. É agora. Saiba que estou sempre na área. Esteja preparado para o DJ. Fazendo Brasil SP é o cenário do espetáculo.